que eu acordei agora. Não sei, mas parece já vivi por essa área. São Paulo, Barcelona, Berlim pra Inglaterra. Rap sobrenatural vai explodir sua janela. Rico planeta Terra, mó lucro é tá vivo. Elite ganjamento deixa rico seus ouvidos. Evolução da zera, o homem das cavernas. Cruzou cruzando o NAC, deixa louca a atmosfera. Telepatia regra, esquema esquisito. Não sei o que cê pensa, cê não sabe o que eu sinto. Na outra encarnação, se precisar, me ressuscito. Em forma de pobre, em forma de rico, em forma de Pelé, em forma de Zico. Enquanto isso, quanto tempo você precisa saber qual o seu sonho e que dia se realiza. No universo paralelo, a missão é suicida. Quando chegar lá, vai ter que dar a minha família. Evidência ou crença, muito criativa a história. Achei o meu lugar, não tô afim de sair fora. Te garanto, a vida é bela, tô viciado nela. Quem vai trazer a morte, hoje sou eu que mato ela. Não sei, mas parece já vivi por essa área. Faz tempo, tempo que eu cheguei agora. E não vai demorar, logo menos saio fora. Faz tempo, tempo que eu acordei agora. Não sei, mas parece já vivi por essa área. Faz tempo, tempo que eu cheguei agora. E não vai demorar, logo menos saio fora. Acordei na dimensão, longe infinita. Em forma de ser humano e descendente de sei lá. Você viu? Mas quando sente, acredita. Olhou pra trás, é só história esquisita. Então como é que faz? Pra saber quem tá chegando, é dinossauro, astronauta. E agora o ser humano que do céu. Sempre alguma coisa esperando, mas só vejo chuvas, aviões que tão passando. Você não pediu, eu sei, um favor pra você. Agora já nasceu, não tem pra onde correr. Seu destino é morrer, será que acaba tudo? Que morto vai falar como é vida no outro mundo? Quem é bom vai pro céu e vira fumaça. Pra baixo, o santo ajuda do chão. Você não passa aqui faz tempo que eu acordei agora. Não sei, mas parece já vivi por essa área. Faz tempo, tempo que eu cheguei agora. E não vai demorar, logo menos saio fora. Faz tempo, tempo que eu acordei agora. Não sei, mas parece já vivi por essa área. Faz tempo, tempo que eu cheguei agora. E não vai demorar, logo menos saio fora. Faz tempo que eu cheguei agora. E não vai demorar, logo menos saio fora. Faz tempo que eu acordei agora. Vim pra mudar essa história. Vim pra mudar essa história. Vim pra mudar essa história. Elite do ganjamento. E a Barcelona louca. Sobrenatural.